Ei, bonito, bonito. Vamos celebrar então. Um pouco mais agitado agora, hein? Pra balançar daquele jeito. Ei, eu quero sentir o perfume da rosa mais linda. O que já é bom, quero que fique mais ainda. Sobre as asas do amor e da liberdade, voo noturno, sentindo as ruas da cidade. Pela verdade, trilhar os caminhos escuros, a sedução e a mentira pichada nos muros. Como um bom grande romance, apreciar o momento e os detalhes de cada instante. Estar com ela dentro de um filme bom, procurando o final feliz da situação. Aonde eu quero mais, sempre mais, das ruas de terra até os condomínios, sempre mais. Aonde nascem bons amigos, qual o caminho? Deixa a porta aberta e nunca estará sozinho. O copo meio cheio ou meio vazio é o que te aquece ou te deixa um pouco mais com frio. Não quero placa de pare, não me pare. Na caminhada se aprende o quanto não se sabe. Quantas pessoas vão passar nesse trilho estreito? Quantas delas ficarão guardadas no seu peito? Quantas delas te deixaram uma cicatriz? Quanto custa um bom ator ou uma boa atriz? Tem gente que não dá a mão, mas mete o nariz. Eu pintei com muita paixão quase tudo que fiz. Então deixa estar, deixa estar. Só nas asas do amor há um caminho pra um bom lugar. Um bom lugar, um bom lugar. Só quem vai trilhar o caminho correto não tem com que se preocupar. Ei, então não espera o tempo te jogar na cara e dá valor quando perder sua beleza rara. Pois a vida é cruel, feroz. Às vezes é melhor ser lento do que ser veloz. Você sabe o que eu quero dizer, sabe qual a direção. Por que então, prefere andar na contramão? Com os faróis apagados nessa autopista, sem avalista, comprando na mão de cambista. Quem é que bota a cara e não perde a coragem? Caiu a micha, cai a ficha da crocodilagem. Você quer da pérola, mas pouco prefere lavagem. Sempre na moita, mas se acha fera selvagem, deixa os babão pra lá. Eu tenho mais o que fazer, não quero me estressar. Na verdade só liberta se tu aceitar. Perfeição não existe, mas me deixa procurar. Cuidar a vida é loucura, mas eu não desisto. Estava tudo escrito mesmo não estando previsto. Viagem é longo, caminho é esquisito. Passaporte preparado, só falta o visto. Em busca do sorriso de uma criança pura. Chegando sem maldade, bem longe da viatura. No morro, na mansão, no asfalto ou escadaria. Há muito mais coisas do que julga sua filosofia. Então deixa estar, deixa pra lá. Só nas asas do amor há um caminho pra um bom lugar. Um bom lugar se constrói com humildade, é bom lembrar. Quem vai trilhar? Só quem? O caminho correto não tem com que se preocupar. Não vai se preocupar, não vai se preocupar. Então deixa estar. Só nas asas do amor há um caminho pra um bom lugar. Ei, só quem vai trilhar? Só quem? O caminho correto não tem com que se preocupar. Um bom lugar se encostar com humildade é bom lembrar. Firmeza total. É nóis mesmo. Valeu pela presença, rapaz.